Chifre desgramado,

carroça da saudade. Mesmo do rancor, ódio demais, é paixão retraída. Faz isso não com nós dois, pra que ficar assim? Perdão foi feito pra curar as feridas. Esquece tudo, me aceita. Eu só fingi.

tô te desejando, só tô te desejando, só tô te desejando, só tô te desejando, A Carroça da Saudade.